Foi assim, tão de repente, nem notei quando ele chegou. Eu estava tão displicente que nem pude me preparar para receber o meu Senhor. Mas Jesus não olhou meu estado, se assentou ao meu lado e começou a me falar, me dizendo: filho meu, dá-me o teu coração, quero nele morar. Ele mudou, a tristeza acabou. Agora posso falar.